Passaredo 2229, posso estar embaixado lá. Passaredo 2229, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, meia dúzia nós. Vente autorizado, pouso 2229. Luna, 510, não interfere na aproximação, chama a torre 1895. 295, vai para nós. Estou agora no 649, localizador. 649, continua a aproximação, aguardando pista livre. 649. Controle, azul 2783. Prossiga, azul 2783. Senhorita, por gentileza, poderia coordenar a voa direto do destino? Guarde. Grato. No Uno, confirma ele sendo um T-VAC? 2-1, eu estava coordenando com o Gol encostar, tá? Autorizado então. É só o 2-1? 2-1, tem condições de efetuar o T-VAC sem interferir com o Gol? O pessoal de equipe está só coordenando, como está solicitou, está coordenado com o Gol em engraçar, mas é, pela nossa equipe de som, está um pouco próximo da gente. Gente, o 621, assim que o mesmo então livrar a Índia, autorizado. Gente, está aguardando o 621. Bom dia, passarelo 2229. 2229, bom dia, segue via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, da Juliette, 2229. Alô, Salvador, Papa Tango, Mike Juliette, informando o término de reboque no gate número 6. Gente, Mike Xueco, frequência livre, bom dia. Graças, bom dia. É 2229, Juliette, remota 14, parte pressão. Juliette, remota 14, 2229. Azul Alfa X-Way November, aguarda para ingresso no parte principal. Alfa X-Way November, aguarda para ingresso. Minha 225, ali mantém pista no 0. Ali mantém, não, a 0. Oxa, nero, 6225. No 649, solo alto 51, direito no 211. Direito 211, agora no 649, obrigado. Velocidade baixa para proximidade de 9.5 para o posto. 49, livrando. No 649, bom dia, segue via Alfa, reporta Anchieta Juliette. Alfa, Anchieta Juliette, 649. Situação. Botar a frente, 65 após a rolagem do Airbus da Avianca, ali mantém pistão no zero. Após o Avianca, ali mantém o Airbus zero, bom, 865. Tsunami 6225, decola 54, controle no 208. 208, 6225. Controle de Salvador, muito bom dia, Oceanera 6225. É 6225, bom dia, contato radar, se manter 380, sair da Arpo. Contato radar da Arpo, 380, sobe 6225. 343 para pushback acionamento. 5973 no Pátio 3, aguarda. Aguarda. Confirmando aí, 49 é 35, né? Sim, sim. Obrigado. Para o táxi, Oceanéia 6211, com 156 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, Fernando Campinas. Oceanéia 6211, autorizado táxi, vem índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 906, bom voo. Autorizado vem índia, ponto de espera, 1295, 0196, obrigado, Oceanéia 6211. Eu vou falar o meu vidro até o Delta. Papá, o meu Vitor Hotel Delta, quais seriam as intenções? Sobrevoo da Praia do Coco ao norte do aeródromo. Gente, o Vitor Hotel Delta teria condições de seguir, neste momento, cruzando a final da 1-0, depois da final da 1-7, seguindo para a Estrada do Coco? Afirmo, vai iniciar. Gente, Vitor Hotel Delta. Assim, para informação, está aguardando devido à aeronave que decolou à frente, com o mesmo destino Brasília, mesma rota e mesma subida. Guardando mais 30 segundos para decolar. Sim, bom, muito. Azul 2783. Estamos no centro Recife, ano 288, alterna 1353. Boa noite, 65, livre decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 4 nós. Autorizado decolagem, no zero, bom, 85. Abre 6570, pronto, cópia. Você, 6570, autorizado Recife, via Pesolo 17, pode conforme rota. Nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5173, controle 120, decimal 8. Sente autorizado 350 para Recife, ambos do Lu 17, conforme a rota apresentada, primeira curva à direita, pista 10, Puca, Jamo, Aracaju, Caju, transponder código 5173. E o frequência do controle para o flag 120.8, para carro 6570. 6570, a decola da 10, primeira curva à esquerda no perfil da PUCA, Jamo Caju. Reporta quando pronto. Passarei pronto, obrigado. Decola 58, controle no 208. 208, gol, boa noite, minha senhora. Na região sobrevoo. Vitor Hotel Delta ciente, para abandono do setor, informe a torre. Formará livrando o Delta. Boa noite, minha senhora. Para 958, desça para o 050. M2-11, livre decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 59. Decolagem 50, Vitor, até o data para informação, estamos na decolagem na pista 10 neste momento. Estou visual com a aeronave, senhorita. 570 no pátio 3, aguarda assim que o Boeing da Rio iniciar o táxi será autorizado. Ok, é confirmado, a gente fica na sua autorização, quando ele passar a gente já pode iniciar. Assim que ele iniciar o táxi, coordena a equipe de solo, chama táxi, 6570. Ok, chamar de táxi, obrigado. Para o táxi Rio 5973, 3 horas e 50 de autonomia, a gente alterna Salvador com 3 talentos. 5973, autorizado táxi via parte 1 no Índia, então ponto de espera, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. 2016, parte Índia, 1895, ponto de espera da 10. Obrigado, 5973. Doutor Salvador, Xané, 6211, decolado Zael. Guarda. Xané 6225, chama Recife, 1288, alterna 1353. Certo, Recife, 1288, 1353, Oxa, 6225, bom dia. Xané 6211, contato radar, sobre mantenho 360. 360, Xané 6211. Xané 6211, solicita pro de Leda. Autorizado Leda, Vitor, bom dia, Rio 5973, ingressando na Índia, pronto para decolagem. Rio 5973, a linha decola pistão no zero, vento no 60 graus, 3 nós. Autorizado, alinhar e decolar da 10, Rio 5973. Paulo Salvador, alça cargo 6570, está pronto para o táxi. Alterna Natal com 3 POB e autonomia 0231. Alça 6570, autorizado táxi, linha parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118-95, ajuste no 016, bom voo. Sim, obrigado, bom trabalho a todos no 016, pátio e Índia, ponto de espera, soma torre 10295, obrigado. Azul 4958, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no meio, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, 4958. Bom, no 865, chamo Centro Recife, 1288, alterna 1353. 288-1353, gol 1865. Acabou de cruzar a final da 17 e está bem próximo à final da 10. Uma próxima vez, peço que o senhor informe a gente aqui, a gente estava observando seu tráfego, porque poderia ser, correr um risco para infringir a sua segurança e das outras aeronaves na final, tá ok? Ok, senhorita. Eu estava na escuta permanente. Da próxima vez informarei para o cruzamento da 17. Primativo. Salvador, bom dia, Santa Carlos 6570, prospera da 10. Ave 6570, Alinda, decola pistão 10, vento no 70 graus, 4 nós. Alinda, decola pistão 10, Santa Carlos 6570, obrigado. Salvador, muito bom dia, passarei do 2223, se a gente tem informação, Golf. 2223, bom dia. Golf, confere, prepara a bora, Alefa. A bora, Alefa, 2223. Estabilizado no ILS, o azul 4958. Azul 4958, chama a torre 1895. Com o condição estava anteriormente, daqui a pouco eu reautorizo a senhora voltar para esse setor. Ok, vai passar do qual com o vidro do teu APSA 6570, sol decola ao 10, controle no 208. 208, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia. O azul 4958, estabilizado na final. Sul 4958, continua aproximação, vento no 60 grau 59, informação de tráfego à esquerda, helicóptero mantendo o setor de Lauro de Freitas aqui à esquerda, não interfere com a aproximação. Reposto 3 de pouso, baixado e travado. Já baixado, travado, azul 4958, sente do tráfego. 4958, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 grau 59. Livre pouso, azul 4958. 22223, copia. Litro Hotel Delta, autorizado o retorno ao sobrevoo próximo a Salvador North Shop. Para próximo, se aproximar algumas outras aeronaves, né, se retira, ok? Ok, senhorita, vai retornar lentamente para shopping. Mantém escuta permanente, Delta. Controle 120, decimal, então. Isso, autorizado 180, decola 10, direita é bom. Eleva 5177, 1208. 2223, protegimento correto na remota 14, chame pronto. Compreendo pronto, 2223. Salvador, bom dia. O azul 4958. Bom dia. Segue via Alfa Quilo, pátio 3, quando lá. Atenta ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, quando lá. Atenta ao sinalizador. O azul Vitor Hotel Delta, abandona sobrevoo, retorna em Rimar. Tente Vitor Hotel Delta, informe no solo controlado. Informará no solo controlado, Delta. Romeu Vitor Hotel Delta, informe o código transponder. 0125, senhorita. Sim, obrigada. Bom dia, Vitor Hotel Delta. Salvador, 092, oceano a identificação, desce até o 050 por auditado. Falou, Salvador, é o gol 1979, bom dia. 1759, bom dia. Guarulhos, pronto, Bob. Informação em curso é Golf. Afirmativo, ciente da Golf, pronto para a cota, 1759. 1759, autorizado Guarulhos, VPZ 1-0, após Tabaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5405, controle 120.8. 1-0 aprovado, Guarulhos, Apesulo 1-0 após Tabaté, decola no perfil da El Leda Motiva, 5405, transponder 120.8, é o controle de Salvador, o gol 1-7-5-9. 1-7-5-9, protegimento correto, portão 1-1, chame pronto. Chamar a gás. Cia Lima. Bom dia, Golfo confere. Autorizado Ituberá, conforme rota, nível 100, decola da 17, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após direto, aciona 0263, controle 120.8, torre 118.95. Tiro se anima, planejamento correto, confirma o PLB. 04 a bordo, para acionamento táxi, chame torre 1, 18.95, quilo, Serra Lima, bom voo. Líder, será que chama para táxi, Serra Lima? Autorização 340 Galeão. Para autorização, chame só Leono 211. Golfo confere. Autorizado Galeão, VIP November 857, após conforme rota, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Irume, aciona 5401, controle 120.8. Protejamento correto, no pátio 3, chame pronto. Camarada, no 092, deixa 2010, ajustado no 096, autorizado o sinal DBS, próximo localizador. Bom, no 092, autorizado para o Brasil, no 096, reporte no sinal localizador. Bom, no 092, possibilidade de voadura, está presente? O 1098 autorizado, Vana Proa de Duna, corrigindo 1092. Autorizado, Duna, pegada, 1092. agora 649, confirmar o serviço. Qual foi a aeronave que chamou? Alvoro 649. Alvoro 649, Porto Seguro. Bom dia, informação hotel. Aguardo o instante cópia. 2223, que está 2223, na remota 14, autorizado, chama táxi. Autorizado, ingresso pelo Serra Lima, reposto pronto para decolagem. Azul 4234, good morning, information hotel, standby to clearance number 2. Taxi portaria 2223, 65, 6 e 10, Salvador. 2223, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera torre 118 decimal 95. Ajuste no 096, bom voo. Uno Índia, ponto de espera 1895, 096, 2226, obrigado, bom trabalho. Azul 4234, departure Puka, then Caju transition. Primeiro. 1649, copia? 649, prossiga. 1649, autorizado por seguro, via Peru Whisky 50, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Videve. aciona 5411, controle 120, decima 8. Autorizado nível 360 para posto de Romeu 49, todo já é mesmo correto, no 5, já é pronto. Momento cabeceira auxiliar, não interfere com a aproximação. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, meia dúzia noite. Gente, vou no 092, 5 pontos, tá? Kilo Sierra Lima, decola aos 34, controle no 208. Gente, controle no 208, Kilo Sierra Lima. Puka, departure, then Caju, transition, Charlie, Alpha, Juliet, uniform, Skok 5407, Salvador, departure, 120, decimal 8. Affirmative, read back is correct. Upper Zulu 1-7, gate 1, call me when ready. Roger that, are you called when ready? That's for you, puzzle 4-3-3-4. Serra Lima autorizado, voa direto Serra Novembro, Bezo Luiz. Sente direto, destino Rio Serra. Grau 77, no parte 3, autorizado, chama táxi. No 092, salão 6, meia direita no 211. Salvador, no 092. 092, bom dia, segue via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette, no 092. Salvador, eu vou no 759, pushback, acionamento, posição 1-1. No 759, no 1-1, autorizado, chama táxi. Autorizado, pushback, acionamento, camarão táxi, no 759. Série 2223, decola 38, controle no 208. 208, obrigado. Alô Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Quebec. Azul Alfa Yankee Quebec, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor Alfa Yankee Quebec, está no pátio 3. Solicita reboque para a posição 2 do pátio principal. Alfa Yankee Quebec aguarda para o início do reboque. Negativo, Yankee Quebec não aguarda. Pona 092, Juliette, portão 4. Juliette, 4, gol, Pona 092. Pona 977, autorizado o táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no meio, bom voo. No 5 aguarda. Gol 1759, pronto para o táxi. Autonomia de 4 horas e 10 minutos. Alternativa é Florianópolis. E o nosso PAD de 169. 1759, autorizado táxi. Via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 0, no meio, bom voo. 1016, autorizado táxi. Pátio Índia, ponto de espera 18,95. Bom dia, senhora. Bom trabalho. 1759. Federal 9977, a linha decola cabeceira no 0, vento no 40 graus, meia dúzia não. Decola no 0, Azul 4234, stand by. Alfa Yankee Quebec? Alfa Yankee Quebec, aproximadamente 5 minutos, tem um tráfego que irá puxar até a saída do pátio 3, assim que o mesmo taxiar será autorizado. Afirmativo. Será que seria possível iniciando o pushback e tipo visual desse tráfego que vai puxar até a saída do pátio 3? Afirmo, Alfa Yankee Quebec, autorizado puxar a aeronave? A retaguarda aguardando para seguir com reboque. Afirmativo, então. Muito obrigado. Assim que o banho da companhia livrar a retaguarda, coordena com a equipe de sala, chama táxi. Essa aeronave está na minha guarda, deixa eu mandar aqui. Bom, por um passo, por um bem, passo. 2208. 08977. Boeing 234, after Boeing passed behind of you, in coordination with ground staff, come back to taxi. After the Boeing, call you. Correio 1759, bom dia. 759, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento do 30 Bell, 79. Autorizado alinhar e decolar na pista 10, Gol 1759. Bom, meu querido Serra Lima, desça para 4 mil pés, reporte visual para cancelamento do plano de instrumento.